você me joga espinhos. Nas noites frias é que encontro o meu caminho. Aos vilões, heróis e deprimidos, o mundo gira doses de conhaque. Você me joga espinhos. Nas noites frias é que encontro o meu caminho.